terreiro da lua, Santa Maria. Não tem mais quebranto, Santa Maria. Tem jogo de roda, Santa Maria. Tem roda de santo, Santa Maria. A espada do anjo, Santa Maria. Acendeu o candeeiro, Santa Maria. Louvando São Jorge, Santa Maria. O santo guerreiro, Santa Maria. Santo Jorge é o guarda da lua, sentinela da estrela guia. O dragão caiu morto na rua, sob a lança do santo vigia. A rainha chamou o soldado, pelo chefe da cavalaria. Santo Jorge foi condecorado, cavaleiro de Santa Maria. Cavaleiro de Santa Maria. Cavaleiro de Santa Maria. No terreiro da lua, Santa Maria. Não tem mais quebranto, Santa Maria. Tem jogo de roda, Santa Maria. Tem roda de santo, Santa Maria. A espada do anjo, Santa Maria. Acendeu o candeeiro, Santa Maria. Louvando São Jorge, Santa Maria. O santo guerreiro, Santa Maria. Quando a lua alumia o terreiro, o major desce da montaria. Santo Jorge virou padroeiro, tem seu quadro cada academia. É que pra se acabar cativeiro, nos terreiros do chão da Bahia, Santo Jorge é que foi o primeiro, capoeira de Santa Maria. Capoeira de Santa Maria. Capoeira de Santa Maria. No terreiro da lua, Santa Maria. Não tem mais quebranto, Santa Maria. Tem jogo de roda, Santa Maria. Tem roda de santo, Santa Maria. A espada do anjo, Santa Maria. Acendeu o candeeiro, Santa Maria. Louvando São Jorge, Santa Maria. O santo guerreiro, Santa Maria. Essa história nasceu com besouro, que gostava também de poesia, e é passada pra cada calouro quando tem roda de cantoria. Se cantar capoeira faz coro, que esse canto parece magia. E ele veio com cordão de ouro, pelo toque de Santa Maria. Pelo toque de Santa Maria. Pelo toque de Santa Maria. No terreiro da lua, Santa Maria. Não tem mais quebranto, Santa Maria. Tem jogo de roda, Santa Maria. Tem roda de santo, Santa Maria. A espada do anjo, Santa Maria. Acendeu o candeeiro, Santa Maria. Louvando São Jorge, Santa Maria. O santo guerreiro, Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria.